Café Brasil, com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. O Café Brasil voltou, né? E neste exato momento eu tô voando. Hoje vamos falar de educação. É sim, educação, aquela que parece ser a solução para todos os nossos males. Para começar, vamos com o professor e escritor estadunidense Derek Bok. Se você acha a educação cara, experimente a ignorância. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu glu. E como falar de educação sem recorrer a Rubem Alves, hein? Uma espécie de sócio que eu tenho aqui no Café Brasil. É dele um texto delicioso que trata de gaiolas e asas. Ao fundo, você ouvirá Prelude BWV 1006A, com Álvaro Henrique. Considerado um dos mais talentosos músicos de Brasília, Álvaro Henrique vem se destacando no cenário musical brasileiro pela qualidade do repertório que apresenta, além de uma atuação ampla, que inclui realizar atividades didáticas, promover eventos violonísticos, escrever artigos e divulgar a música erudita. Álvaro Henrique, aposto que você nunca ouviu falar nele. Deixa eu te dar mais um detalhezinho sobre o que é que você está ouvindo, hein? É Johann Sebastian Bach. Vamos ao texto, então, de Rubem Alves. Ontem, de repente, esse aforismo me atacou. Há escolas que são gaiolas. Há escolas que são asas. Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a arte do voo. Pássaros engaiolados são pássaros sob controle. Engaiolados, o seu dono pode levá-los para onde quiser. Pássaros engaiolados sempre têm um dono. Deixaram de ser pássaros, porque a essência dos pássaros é o voo. Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. O que elas amam são os pássaros em voo. Existem para dar aos pássaros coragem para voar. Ensinar o voo, isso elas não podem fazer, porque o voo já nasce dentro dos pássaros. O voo não pode ser ensinado, só pode ser encorajado. O voo não pode ser ensinado, só pode ser encorajado. Esse simples aforismo nasceu de um sofrimento. Sofri conversando com professoras de segundo grau em escolas de periferia. O que elas contam são relatos de horror e medo. Balbúrdia, gritaria, desrespeito, ofensas, ameaças. E elas, timidamente pedindo silêncio, tentando fazer as coisas que a burocracia determina que sejam feitas, como dar o programa, fazer avaliações. Ouvindo os seus relatos, vi uma jaula cheia de tigres famintos, dentes arreganhados, garras à mostra, e as domadoras com seus chicotes, fazendo ameaças fracas demais para a força dos tigres. Sentir alegria ao sair de casa para ir à escola, ter prazer em ensinar, amar os alunos. O sonho é livrar-se de tudo aquilo, mas não podem. A porta de ferro que fecha os tigres é a mesma porta que fecha as professoras junto com os tigres. Café Brasil! O pássaro é livre na prisão do ar. O espírito é livre na prisão do corpo. Mas livre, bem livre, é mesmo estar morto. Como laranja não é cana, manja bem essa história. Um dia os bichos todos resolveram cair fora. Um dia os bichos todos resolveram cair fora. No muro ficava escrito: bicho bom é bicho preso com as mãos. eles se arrancaram e ninguém ficou surpresa. A sirene nos nossos ouvidos, feito doida, muito doida, sirenou, despertando o guarda e assustado, fuga, então ele gritou. De fuga em fuga, uma figa ele fez, lembrando aquilo tudo que o chefe lhe falou. Se os bichos fogem outra vez, você é quem fica preso na jaula. E arrepiado ele gritou: leão, macaco, ema, vou fugir também. Vou para a floresta, vou direto pra Belém. Pra saber dessa lição, não é preciso ir à aula, não. Bicho bom é bicho livre do lado de fora da jaula. Como laranja não é cana, manja bem essa história. Um dia os bichos todos resolveram cair fora. Um dia os bichos todos resolveram cair fora. Que tal, hein? Primeiro você ouviu Paulo Altran com o poema Liberdade, de Carlos Drummond de Andrade. E agora você ouve Loborges com Olha o Bicho Livre, de Paulinho Carvalho e Rodrigo Leste, gravado num disco essencial chamado Via Láctea. Paulo Altran e Loborges, sabe aonde, hein? É no Café Brasil. De fuga em fuga, uma figa ele fez, lembrando aquilo tudo que o chefe lhe falou. Como laranja não é cana, manja bem essa história. Um dia os bichos todos resolveram cair fora. Um dia os bichos todos resolveram cair fora. É, meu caro Paulo Altran, Carlos Drummond de Andrade e Johann Sebastian Bach. Às vezes nem eu me caibo de satisfação com esse Café Brasil, viu? Vamos voltar ao texto do Rubem Alves. Nos tempos de minha infância, eu tinha um prazer cruel, pegar passarinhos. Fazia minhas próprias arapucas, punha fubá dentro e ficava escondido esperando. O pobre passarinho vinha, atraído pelo fubá, ia comendo, entrava na arapuca e pisava no poleiro. E era uma vez um passarinho voante. Cuidadosamente eu enfiava a mão na arapuca, pegava o passarinho e o colocava dentro de uma gaiola. O pássaro se lançava furiosamente contra os arames, batia as asas, crispava as garras e enfiava o bico entre os vãos. Na inútil tentativa de ganhar de novo o espaço, ficava ensanguentado. Sempre me lembro com tristeza da minha crueldade infantil. Violento, o pássaro que luta contra os arames da gaiola? Ou violenta será a imóvel gaiola que o prende? Violentos, os adolescentes de periferia? Ou serão as escolas que são violentas, hein? As escolas serão gaiolas? Vão me falar sobre a necessidade das escolas, dizendo que os adolescentes de periferia precisam ser educados para melhorarem de vida. De acordo. É preciso que os adolescentes, que todos, tenham uma boa educação. Uma boa educação abre os caminhos de uma vida melhor. Mas eu pergunto, nossas escolas estão dando uma boa educação? O que é uma boa educação, hein? Olha que som legal, cara. Sabe quem é, hein? É Alex Saba, com seu minueto. Hein? Você não sabe quem é o Alex Saba, é? Então eu conto. Alex Saba é um compositor e músico brasileiro nascido em 1958. Alex combina sua habilidade na guitarra com sintetizadores e produz um som instigante. Em 1996, lançou seu primeiro álbum, o independente Angel's Dream, onde está este minueto. Já lançou outros 5 álbuns. Alex Saba. Sabe onde, hein? É aqui, né? No Café Brasil. Voltando ao texto de Rubem Alves. O que os burocratas pressupõem sem pensar é que os alunos ganham uma boa educação se aprendem os conteúdos dos programas oficiais. E, para testar a qualidade da educação, criam mecanismos, provas e avaliações acrescidos dos novos exames elaborados pelo Ministério da Educação. Mas será mesmo, hein? Será que a aprendizagem dos programas oficiais se identifica com o ideal de uma boa educação? Você sabe o que é dígrafo? E os usos da partícula C? E o nome das enzimas que entram na digestão? E o sujeito da frase, ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante? Qual é a utilidade da palavra mesóclise, hein? Pobres professoras também engaioladas. São obrigadas a ensinar o que os programas mandam, sabendo que é inútil. Isso é hábito velho das escolas. Bruno Bethlen relata sua experiência com as escolas. Fui forçado a estudar o que os professores haviam decidido que eu deveria aprender, e aprender à sua maneira. O sujeito da educação é o corpo, porque é nele que está a vida. É o corpo que quer aprender para poder viver. É ele que dá as ordens. A inteligência é um instrumento do corpo cuja função é ajudá-lo a viver. Nietzsche dizia que ela, a inteligência, era ferramenta e brinquedo do corpo. Nisso se resume o programa educacional do corpo: aprender ferramentas, aprender brinquedos. Ferramentas são conhecimentos que nos permitem resolver os problemas vitais do dia a dia. Brinquedos são todas aquelas coisas que, não tendo nenhuma utilidade como ferramentas, dão prazer e alegria à alma. Nessas duas palavras, ferramentas e brinquedos, está o resumo da educação. Ferramentas e brinquedos não são gaiolas, são asas. Ferramentas me permitem voar pelos caminhos do mundo. Brinquedos me permitem voar pelos caminhos da alma. Quem está aprendendo ferramentas e brinquedos está aprendendo liberdade. Não fica violento. Fica alegre, vendo as asas crescendo. Assim, todo professor, ao ensinar, teria de se perguntar: isto que vou ensinar é ferramenta? É brinquedo? Se não for, é melhor deixar de lado. As estatísticas oficiais anunciam o aumento das escolas e o aumento dos alunos matriculados. Esses dados não me dizem nada. Não me dizem se são gaiolas ou asas. Mas eu sei que há professores que amam o voo dos seus alunos. Há esperança. Cantiga de canto, de concentração. A gente vem sente com precisão. Mas recordo a tua imagem. Nasci na floresta, canto e faço festa no seu coração. Voa, voa, azulão. Voa, voa, azulão. Cantiga de roça, seu cego apaixonado. Cantiga de moça lá no cercado, que canta a fauna e a flora, ninguém ignora. Se ela quer brotar, bota uma flor no cabelo com alegria e zelo para não secar. Voa, voa. Que delícia também. Olha o time, cara. Você tá ouvindo Sete Cantigas para Voar, de Vital Farias, que Elba Ramalho interpreta junto com Renata Arruda, uma cantora que vem lá de João Pessoa, para deixar a gente assim, cara. Eu me emociono com a música popular brasileira, sabe? Cantiga de mina, a criança na rede. Então, recebo um e-mail de João Roberto Gulino, um leitor e ouvinte que participa comentando o meu programa. O João é um daqueles que fala. Ele diz assim: Luciano, a rigor, somos todos ignorantes, no bom sentido, pois já disse alguém que quanto mais se lê, quanto mais se estuda, mais ignorante se fica. Numa alusão sobre os horizontes que se abrem à nossa frente, e aí vemos a dimensão de nossa ignorância. Para mim, ignorante crasso é aquele convencido de que tudo sabe, sem necessidade de leitura, se julgando muito sapiente sem sê-lo, como, obviamente, é o Senhor dos Anéis, do Anel da Ética, do Anel da Moral, do Anel da Honestidade, do Anel da Sapiência, do Anel de Nunca Neste País, do Anel da Cumplicidade e assim por diante. Bom, a questão da educação é fundamental. Mas será que no Brasil tem jeito, hein? Eu acho que tem sim, olha só. Fui palestrar num evento da Fiesp, junto com Viviane Senna. Após minha palestra, Viviane apresentou o trabalho do Instituto Ayrton Senna voltado à educação. Mostrou uma visão empresarial magnífica e uma das coisas que mais me chamou a atenção foi quando ela racionalizou o problema. O Brasil consegue dar excelente educação para poucos e péssima educação para muitos. É impossível para o governo multiplicar a qualidade pelos milhões de crianças. A coisa perde o controle e temos o que temos, um dos piores indicadores educacionais do mundo. Viviane mostrou como ser prático, sem misturar ideologia e desonestidade. Mostrou que é possível combinar quantidade com qualidade, quando temos gente inteligente, paixão e controle sobre a aplicação dos recursos. Sobre esse assunto, eu trago um texto de Júlio Klebisch, que está nas iscas intelectuais do meu site. Ao fundo, você ouvirá Dino pintando os sete cordas, de Glorinha Gadelha e Sivuca, com o conjunto Época de Ouro e o próprio Sivuca. Entrevista do ministro da Educação Fernando Haddad, à Folha de São Paulo. Ele revelou quanto custa um aluno para os cofres públicos. No ensino infantil, R$ 2.300 por ano. No ensino fundamental e médio, R$ 1.900 por ano. E no ensino superior, R$ 17.500 por ano. A revista que eu publico, A Profissão Mestre, entrevistou a psicóloga e psicopedagoga Margarete Goldenberg, diretora executiva do Instituto Ayrton Senna. Quando se entra na sede da ONG Educacional, Zona Norte de São Paulo, a impressão que se tem é de estarmos numa empresa de assistência geral, ampla e restrita ao ser humano. O Instituto Ayrton Senna é um lugar alegre, repleto de pessoas gentis, felizes com o que fazem. A ideia de Ayrton Senna era perfeita, criar algo inteligente para ajudar crianças e jovens carentes brasileiros. Sua irmã, Viviane Senna, captou perfeitamente o que ele almejava e criou uma ONG para ajudar a educação em todo o país. Contou para realizar esse feito com a colaboração imprescindível de Margarete. Com uma equipe enxuta de 65 colaboradores, a organização já atendeu a mais de 8 milhões de crianças e jovens, em mais de 10.600 escolas, ONGs e universidades, 1.360 municípios e 25 estados, e investiu quase 200 milhões de reais na educação brasileira. Ao todo, o Instituto Ayrton Senna tem 8 programas, entre eles o Acelera Brasil, que ataca os baixos níveis de aprendizagem e repetência e a defasagem entre a idade e a série do aluno. O programa Se Liga, que combate o analfabetismo no ensino fundamental. O programa Circuito Campeão, um programa que disponibiliza metodologias gerenciais para secretarias da educação. O programa Gestão Nota 10, que trabalha com indicadores e metas gerenciais e a capacitação de professores na educação. O programa Sua Escola a 2000 por Hora, sobre a utilização de tecnologia digital na educação. O Instituto Ayrton Senna sobrevive de duas receitas básicas. A primeira vem da renda dos produtos vendidos graças à imagem de Senna. E a segunda renda vem de empresas parceiras. A receita do Instituto gira em torno de 16 bilhões de reais por ano. Tudo transcorria muito bem na entrevista com Margarete Gondenberg. Até que o Alex, o realizador da matéria, resolveu perguntar quanto cada aluno custava para o Instituto. E Margarete respondeu: R$100 por ano. R$100 por ano. O Alex quase caiu para trás. Eu, aqui na redação da revista, lembrei-me daquele antigo personagem do Jô Soares, um general que acabava de sair de um coma profundo e se recuperava num leito hospitalar. Toda vez que o dito cujo recebia uma informação da nova realidade política, era o tempo da anistia geral e restrita, ele pedia ao enfermeiro que lhe tirassem os tubos que o mantinham vivo. Era demais para ele. R$100 é demais para mim. Me tira os tubos. Quer saber sobre o Instituto Ayrton Senna, hein? Digite senna.globo.com. Pois então, o Instituto Ayrton Senna educa, e educa muito bem, investindo R$100 por aluno por ano. E o governo educa, e educa mal, gastando mais de R$2.000 por ano. Onde é que tá o erro, hein? E é assim, com uma perguntinha incômoda, e ao som do Karnak com Eu Tô Voando, que o Café Brasil de hoje vai embora. Com Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e direção e apresentação de eu, Luciano Pires. Estiveram conosco Álvaro Henrique com Johann Sebastian Bach, Júlio Clerich, Paulo Altran com Carlos Drummond de Andrade, Lô Borges, Alex Saba, Karnak, Elba Ramalho com Renata Arruda e o Época de Ouro com Silvio. É só aqui, né? Quer mais, hein? Visite www.lucianopires.com.br. E pra terminar, uma frase de Nick Diamond, que eu não tenho a menor ideia de quem seja. Nesse exato momento eu tô voando. Nunca atribua a malícia o que pode ser explicado adequadamente pela estupidez. Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil.